nosso tema de hoje é: não creiais em todos os espíritos. Vamos começar falando de outra coisa, né? Para a gente chegar nisso. Existem situações durante a nosso dia que tem um caráter de verdade. Então, quando a gente abre o jornal e lê uma notícia, aquilo para nós é uma verdade. Quando a gente pega um livro e lê ele, ele também. A gente até divulga as coisas que a gente lê, porque são coisas que a gente acredita serem verdadeiras. Quando a gente não acredita, a gente descarta. Mas existem outros meios também. Televisão. Então, saiu lá no jornal da noite uma notícia, a gente já sai contando para todo mundo. Ah, eu vi em tal lugar que vai acontecer não sei o quê. As coisas têm uma credibilidade ao nosso ver. Hoje nós temos a mídia eletrônica, que é muito ampla, ela atinge muito mais pessoas numa velocidade muito rápida e divulga todo tipo de informação. Mas a gente compra também essas informações e acaba reproduzindo elas, achando, por algum motivo, que tudo ali também é verdadeiro. Saindo desses canais, nós vamos para as pessoas. Tem pessoas que são para nós, elas estão num patamar um pouco elevado, né? Então, aquilo que elas dizem também se torna algo real, verdadeiro, fundamentado. E assim como as pessoas, os espíritos também carregam essa aura de verdade em torno deles. Porque qual é a diferença do espírito para nós, humanos, encarnados? É só o corpo, né? Nós já falamos várias vezes que a morte não transforma ninguém em anjo. Não faz nenhum tipo de fulano agora está no céu. Às vezes nós admitimos essa situação para nos trazer um pouco de conforto ou para tirar um pouco da responsabilidade sobre o nosso convívio com tal pessoa. Mas somos os mesmos. Encarnados, quando desencarnamos, somos os mesmos. A gente modifica durante a vida através daquilo que a gente faz. Então a gente pode melhorar, pode continuar na mesma. Piorar é difícil, na verdade a gente só se mostra o que a gente carrega. Então a gente não piora, a gente só abre o leque de opções que nós temos. Mas na questão dos espíritos, aparecem várias mensagens aqui, quando vocês estão aqui, antes de começar, e todas elas têm um nome. O que é importante na mensagem? É o nome ou o que ela está dizendo? É o que ela está dizendo. Porque ela pode vir revestida por um nome, como o de Emmanuel, mas falar alguma coisa estranha. Quantas vezes nós já vimos situações semelhantes que parece que, nossa, o fulano falou isso. Parece que não fecha, né, com ela. Então, Chico, depois que faleceu, parece que vem mensagem dele todo dia, das mais diversas. Algumas muito diferentes daquelas frases que ele produzia quando vivo. Não sei se são verdades ou não, mas cabe a nós analisar o conteúdo, o que ele está querendo nos trazer de informação. Porque os espíritos mais elevados, a gente pode perceber claramente o tipo de informação que eles trazem. Às vezes nem é informação, às vezes é uma palavra de alento, reforçar que nós temos que continuar em frente, lutando, fazendo o bem. Ele não vai dizer, tu tem que fazer dessa forma, porque isso cabe a cada um de nós decidir como é que a gente vai fazer. Se não, tira a nossa liberdade de ação. E muitas pessoas, muitas vezes, elas seguem muitas orientações de pessoas ou de espíritos. Então, eu só faço tal coisa se o fulano me disser que eu devo. Então, é meio complicado. Jesus tinha dito, lá atrás, né, que se conhece a árvore pelos frutos. E até diz, como é que de uma árvore boa vai produzir um fruto mau? Usando sempre uma alegoria, né? Ele fazia isso. E como é que de uma árvore má vai dar um fruto bom? E diz mais ainda, ele diz assim, se a árvore má, ou se a árvore está produzindo um fruto mau, corta ela e joga no fogo. E a gente pegando ao pé da letra, a gente vai lá para o quintal e passa o serrote na árvore e queima ela. Mas não é daquela árvore que ele está falando, é dessa. Se eu não estou produzindo coisas boas, o cortar significa voltar para o mundo espiritual e nem para cima, às vezes é para o lado, para baixo. E o que é o fogo que ele diz? Aquele fogo da consciência, né? Porque a gente sabe o que a gente faz. A gente sabe quando a gente faz uma coisa certa e quando a gente faz uma coisa errada. E a consciência, ela é permanente. Ela está conosco o tempo todo. Então, é como um fogo que fica nos queimando, fica nos sofrendo até que a gente entenda o que, que esse processo significa dentro de mim. Até quando eu vou ficar sofrendo com esse remorso, com essa culpa? Até a hora que eu entender que eu preciso reverter aquilo que eu fiz. Que eu preciso voltar e fazer melhor. Aprender a fazer de novo. Fazer bem feito. Então, nesse sentido que ele quer nos dizer isso, né? E tem uma frase que é muito interessante da gente perceber. A boca fala do que está cheio o coração. É muito fácil, quando a gente está numa situação controlada, a gente se manifestar de uma forma bonita, falar coisas boas, né? Aconselhar, enfim, numa situação controlada. Mas quando eu sou exposto, quando eu sou instigado a ser eu mesmo, quando a situação foge do meu controle, o que que vem para fora? Aquilo que eu tenho dentro, seja no coração ou seja na mente. E é aí que nós compreendemos o que que aquelas palavras ali de árvore e fruto elas querem dizer. O fruto pode ser bonito por fora, que eu estou vendo a casca, amargo por dentro. Esse é o fruto ruim, o mau fruto. O fruto bom não, né? É quando, nesse exemplo que eu disse, quando numa situação em que eu sou chamado a me mostrar verdadeiramente, eu consigo mostrar alguma coisa boa. Então significa que eu estou num processo de aprendizado, num processo de transformação. Todos nós temos as nossas questões, né? Todos nós, quando, como é que dizem, quando acerta o ponto correto, o calcanhar, a gente acaba soltando para fora os bichos que nós trazemos dentro, que às vezes não são trabalhados, não são reconhecidos até. Nós acabamos nos enganando de uma imagem que nós criamos sobre nós mesmos e achamos que os outros estão vendo essa mesma imagem. Então a gente acaba não se conhecendo. O que ele quer nos propor, inclusive, né, de não acreditar em todos os espíritos, é que, assim como nós, pessoas encarnadas, quando alguém nos pede um conselho, ou nem pede, quando a gente às vezes resolve aconselhar alguém, porque a gente vê que a pessoa está numa situação e a gente vai lá e dá uma colherada, aquilo que a gente fala, muitas vezes, não é o correto. Não é o correto porque somos ignorantes sobre aquele assunto, não temos conhecimento para dar um conselho em determinada situação, não conhecemos a profundidade, às vezes, sobre aquilo que nós estamos falando. Outras vezes, existe uma maldade por trás de fazer com que aquela pessoa, tu vai sofrer agora. Então, eu dou um conselho distorcido para ela, para que ela vá mais para baixo, bata mais a cabeça. Eu posso dar um conselho em cima da minha arrogância de achar que eu sei, que eu, imagina, conheço, eu sou melhor do que ela, então eu tenho essa capacidade. E assim como esse exemplo que eu estou dizendo do eu, os espíritos entram na mesma situação. Por acharem que podem, que estão num nível acima. E eu falei, né, que nós compramos como verdade o que vem de um âmbito que nós não vemos. Então, opa, foi um espírito que passou essa informação, é verdade. E muitas vezes eles vão nos cativando quando eles têm uma intenção negativa, né? Ou uma intenção que é de ignorância, que não sabem, mas vão nos cativando, vão fazendo com que nós criemos uma dependência daquele conselho, daquela orientação. E quando nós percebemos, ele está nos guiando de acordo com a sua visão de vida ou de mundo. E aí, quem é que está errado? Nós, né, que admitimos, que procuramos, que abrimos a nossa guarda ou a nossa casa para esse tipo de influência. Assim como na questão humana. Então, se aquele meu amigo não me dá bom conselho, talvez ele não seja tão meu amigo, né? Ou talvez ele até queira o meu bem, mas ele não tem essa capacidade de me ajudar como ele talvez queira. E eu tenho que ter esse discernimento para saber o que, que eu devo receber dali e o que eu tenho que filtrar, o que eu tenho que evitar. Então, para a gente ir, né, aprofundando mais esses assuntos e, como diz, né, tá sempre de orelha em pé, porque quando a gente se descuida, as coisas às vezes acontecem. E elas acontecem de acordo com aquilo que nós estamos produzindo. Então, quando nós vibramos muito numa determinada faixa, nós vamos encontrar ali espíritos ou encarnados naquela mesma faixa. A gente tem que perceber essa nossa vibração, que ela está indo para um caminho, às vezes, que não é o mais correto, né? Que não é aquilo que vai nos levar para um lugar melhor. Estudar e ficar antenado a tudo isso que está nos cercando. E nós temos muitas influências. Eu falei dos meios, né, de comunicação ali. Então, estar sempre atento para não comprar falsas verdades, para não dizer mentiras.